Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entras uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar, a última de 2014. Primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Vamos passar em revista alguns dos discos que mais gostámos de ouvir e que, consequentemente, passaram no Em Transe. Começamos com o septeto nova-iorquino Bing & Ruth, liderado pelo pianista David Moore. Eles vão harmonizando a música erudita com a contemporânea de uma forma muito bonita. O disco deste ano chama-se Tomorrow Was the Golden Age. Começamos o Em Transe de hoje com Reflector. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Início do Em Transe com Reflector pelos Bing & Ruth. Logo a seguir, um trabalho que não é apenas sonoro, pertence a Christopher Willits, norte-americano de São Francisco, junta à música 45 minutos de filme e algumas fotografias, tudo a chamar-se Opening. Passou por aqui Release. E seguimos agora com as guitarras manipuladas por Kyle Bobby Dunn, camadas e camadas de guitarras em The Infinite Sadness. Vamos seguir em frente com And the Day is Done and I Can Only Think of You. altura de fecharmos a primeira parte do Em Transe de hoje. Há pouco Kyle Bobby Dunn e logo a seguir Adam Wiltsy e Dustin O'Halloran. Eles formam os A Winged Victory for the Sun e regressaram com o sumptuoso Atomos. Rodou por aqui Atomos 8. Fechamos com um disco recentemente editado. Pertence ao português Leonardo Rosado. É difícil catalogá-lo, mas é inspirado na poesia e nas mundividências do autor. Edição Oak Editions. Pertence a dois italianos, também músicos, Francesco Giannico e Alessio Ballerini. Primeira parte do Em Transe a fechar-se com Adrift e o tema Cleansed. Vem aí o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Da mesma forma que o Ricardo Mariano foi elencando aqueles que são alguns dos eleitos deste ano de 2014 para o Em Transe, nesta segunda parte iremos destacar mais nomes que acabaram por ficar na retina ao longo destes últimos 12 meses. O primeiro, ainda em pano de fundo, é o australiano Oren Ambarchi, com Amulet. Seguimos agora para Andoia, o minimalista e radioelétrico trabalho de Eric Holm, que já foi aqui bastante destacado noutras emissões deste ano de Em Transe, e que é baseado, este álbum, nos sons de radiofrequência recolhidos junto de uma estação, precisamente na ilha de Andoia, na Noruega. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Trance foi, tal como a primeira, preenchida por alguns dos artistas que se destacaram neste ano de 2014, uma espécie de best-of deste ano. Começamos nesta segunda parte com Orana Barchi, ainda Eric Holm, alguns Amulet e Andoya, respectivamente. Depois ainda o artista sonoro sediado em Vancouver, Gabriel Salomon, com Movement Building, Volume 1, o terceiro álbum de originais, desde que Gabriel terminou o capítulo Yellow Swans e que abraçou a composição para performances de dança. Ainda espaço para Mark Richter, de Hamburgo, alter ego Black to Come, álbum Providence, um trabalho onde podemos encontrar uma fusão entre elementos contemporâneos e eletroacústicos com noise e no-wave techno. Pelo meio ainda os Body Boys, uma edição da Opal Tapes, intitulada Grow Window, e o destaque também para o mestre Lawrence English, responsável pela seminal etiqueta Room 40 e que teve um grande lançamento neste ano, intitulado Wilderness of Mirrors. E fechamos com uma antevisão para 2015 já, o próximo trabalho de Jeffrey Cantu Ledesma, uma edição não pela sua etiqueta, a Root Strata, mas sim pela Mexican Summer. Chama-se A Year with 13 Moons, primeiro avanço Pale Flower. E fechamos assim a última emissão deste ano de 2014 de Em Trance. Como sempre, neste e no próximo ano, alinhamentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também acompanhar o programa através de facebook.com/radiotrance ou ainda twitter.com/entrance. Voltamos então para a semana, a partir de 1 da manhã de terça-feira, repete aos domingos às 8 da manhã também. Arranque então para mais um ano de emissões de Em Trance. Boa noite e boas entradas.